Ficheiro 104. Os condutores do gado deveriam fugir da prisão o mais depressa possível. Assim que os animais estivessem bem e verdadeiramente lançados no seu caminho caótico, e então deveriam cavalgar a toda a brida para as terras dos Mackenzie. Randall não tinha importância. O que poderia fazer sozinho naquelas circunstâncias? Mas e se o barulho atraísse o resto da guarnição da prisão cedo demais? Se Dougal hesitara em tentar tirar o sobrinho do Wentworth, eu podia imaginar a sua ira se vários Mackenzie fossem presos por invadirem o lugar. Eu também não queria ser responsável por isso, embora Rupert se tivesse mostrado mais do que disposto a correr o risco. Mordi o pulgar e tentei tranquilizar-me, pensando nas toneladas de granito sólido capazes de abafar qualquer barulho que separavam as masmorras das dependências superiores da prisão. O mais preocupante de tudo, é claro, era o temor de que tudo pudesse funcionar, mas já fosse demasiado tarde. Com um carrasco à espera ou não, Randall poderia ir longe demais. Eu sabia muito bem, através de histórias contadas pelos soldados que regressavam de campos de prisioneiros de guerra, que nada era mais fácil do que um prisioneiro morrer por acidente e o corpo ser convenientemente descartado antes que perguntas embaraçosas pudessem ser feitas pelos oficiais. Ainda que perguntas fossem feitas e Randall descoberto, pouco adiantaria para mim ou para Jamie. Estava decidida a impedir-me de imaginar os usos possíveis da miscelânea de objetos que havia sobre a mesa naquele quarto. Mas não conseguia deixar de rever incessantemente as pontas dos ossos daquele dedo pressionado contra a mesa. Esfreguei os nós dos meus próprios dedos com força contra o couro da cela, tentando apagar a imagem. Senti um leve ardor e tirei a luva para examinar os arranhões deixados na minha mão pelos dentes do lobo. Nada muito grave, apenas algumas esfoladelas, com uma única perfuração pequena onde uma ponta aguda penetrara o couro. Lambi o ferimento distraídamente. Não servia de consolo dizer a mim mesma que fizera o melhor possível. Eu fizera apenas a única coisa possível, mas saber isso não tornava a espera mais fácil. Finalmente ouvimos uma gritaria confusa, fraca, vinda da prisão. Um dos homens, de McRenor, colocou a mão na brida do meu cavalo e indicou a proteção das árvores. A neve era mais fraca no abrigo e as rajadas de neve perdiam a força sob os galhos entrelaçados do bosque. Havia apenas linhas finas de neve duras e imprevistas no solo rochoso e coberto de folhas. Embora a neve fosse menos espessa ali, a visibilidade ainda era tão precária que as árvores, a alguns passos de distância, assomavam de repente, os troncos surgindo subitamente, negros à luz rosada, conforme eu conduzia o meu cavalo impacientemente pela pequena clareira. Abafado pela neve espessa, o tropel que se aproximava já estava quase junto a nós quando o ouvimos. Os dois homens de McRenor sacaram das pistolas e pararam os cavalos junto às árvores à espera. Mas eu ouvira o mugido surdo do gado e esporiei o cavalo para fora do bosque. Sir Marcus McRenor, inconfundível, graças ao seu cavalo malhado e à sua capa de pele de urso, liderava a tropa pela encosta acima, a neve saltando em pequenas explosões dos cascos da sua montaria. Era seguido por vários homens, todos de muito bom humor, ao que parecia. Outro grupo dos seus homens cavalgava mais atrás, a coçar pela retaguarda o gado, que tentava dispersar, conduzindo o rebanho desnorteado em torno do sopé de um monte, em direção ao seu merecido refúgio nos estábulos de McRenor. McRenor friou ao meu lado, rindo efusivamente. Tenho de lhe agradecer, Sra. Fraser, gritou através da neve. Uma noite muito divertida. As suas suspeitas anteriores haviam desaparecido e cumprimentou-me com fervorosa cordialidade. Com as sobrancelhas e o bigode cobertos de neve, parecia o Pai Natal em dia de festa. Segurando as rédeas do meu cavalo, conduziu de volta ao ar mais sereno do bosque. Com um aceno da mão, dispensou os meus dois acompanhantes, enviando-os em costa abaixo para ajudar com o gado. Em seguida desmontou e ajudou-me a descer da sela, ainda a rir consigo mesmo. Devia ter visto, disse, gargalhando extasiado. Sir Fletcher ficou vermelho como o peito de um pinta-roxo quando lhe interrompe o jantar, gritando que ele estava a esconder propriedade roubada nas suas dependências. Então, quando descemos e ele ouviu os animais a rugirem que nem trovão, pensei que tivesse sujado as calças. Ele sacudiu o seu braço com impaciência. Não importam as calças de Sir Fletcher, encontrou meu marido. McCranagh conteve-se um pouco, limpando os olhos à manga. Sim, encontramos. Ele está bem? Perguntei com calma, embora tivesse vontade de gritar. McCranagh indicou com a cabeça às árvores, atrás de mim. Girei nos calcanhares e vi um cavaleiro a abrir caminho cuidadosamente entre os galhos de árvores, uma figura volumosa, envolta num manto, atravessada sobre o arco da sela à sua frente. Saí a correr na sua direção, seguida por McCranagh, explicando para tentar tranquilizar-me. Ele não está morto, ou pelo menos não estava, quando o encontramos. Mas foi muito maltratado o pobre rapaz. Afastei o manto que cobria a cabeça de Jamie e examinei-o ansiosamente da melhor forma possível, com o cavalo a mexer-se, inquieto e irritado com a cavalgada gélida e a carga extra. Pude ver contusões escuras e sentir áreas de sangue coagulado no meio dos seus cabelos desgrenhados. Contudo, pouco mais além disso, na penumbra. Achei que sentia uma pulsação no pescoço gelado, mas não tinha a certeza. McCranagh segurou-me o cotovelo e afastou-me. É melhor levá-lo para dentro depressa. Venha comigo. O Hector trá-lo para casa. Na sala principal da mansão Eldridge, o lar dos McCranagh, Hector desceu a sua carga sobre o tapete em frente à lareira. Segurando uma das pontas do cobertor, desenrolou-o cuidadosamente e uma figura inerte, nua, desmoronou-se sobre as flores amarelas e cor-de-rosa do tapete, que era o orgulho e a alegria de Lady Annabel McCranagh. Diga-se a favor de Lady Annabel que nem pareceu notar o sangue que encharcava o seu valioso tapete, o Aubusson. Uma mulher pequena e frágil, como um passarinho, de 40 e poucos anos, enfeitada como um pitacilgo, resplandecente nos seus trajes de seda amarela, enviou criados atarefados em todas as direções, com um enérgico bater de palmas, e imediatamente cobertores, lençóis de linho, água quente e uísque apareceram junto ao meu cotovelo, quase antes de eu ter conseguido despir o meu manto. É melhor virá-lo de bruços, avisou Sir Marcus, servindo duas grandes doses de uísque. Açoitaram-lhe as costas e deve ser terrível estar deitado sobre elas. Não que pareça conseguir sentir alguma coisa, acrescentou, examinando cuidadosamente o rosto lívido e as pálpebras fechadas e azuladas de Jamie. Tem a certeza de que ele ainda está vivo? Tenho, respondi secamente, esperando estar certa. Virei o corpo de Jamie com dificuldade. A inconsciência parecia ter triplicado o seu peso. McCranagh ajudou e conseguimos posicioná-lo sobre um cobertor de costas para a lareira. Uma triagem rápida confirmou que ele, de facto, ainda estava vivo, com todas as partes do seu corpo e sem perigo imediato de uma hemorragia mortal. Assim, eu podia fazer um inventário menos apressado dos ferimentos. Posso mandar buscar um médico, disse Lady Annabel, olhando em dúvida para o homem, que mais parecia um cadáver junto à lareira. Mas duvido que consiga chegar aqui em menos de uma hora. Está a nevar muito lá fora. A relutância no seu tom de voz devia-se apenas, em parte, à neve, pensei. Um médico seria apenas mais uma testemunha perigosa da presença de um criminoso fugitivo em sua casa. Não se preocupe, respondi distraidamente, sou médica. Indiferente aos olhares de surpresa de ambos os McCranagh, ajoelhei-me ao lado do que restava do meu marido. Cobri-o com cobertores e comecei a aplicar compressas embebidas em água quente nas extremidades. A minha principal preocupação era aquecê-lo. O sangue das suas costas gotejava lentamente e eu poderia lidar com aquilo mais tarde. Lady Annabel desapareceu ao longe, a sua voz aguda de pintassilgo, convocando, chamando e tomando providências. O marido agachou-se junto a mim e começou a esfregar metodicamente os pés congelados entre as mãos grandes, parando de vez em quando para tomar um pequeno gole do seu uísque. Tirando os cobertores por partes, inspecionei os danos. Ele havia sido chicoteado da nuca aos joelhos, com algo que devia ser um chicote de montaria, as marcas cruzando-se perfeitamente. A absoluta ordenação das marcas, revelando uma deliberação que se regozijava em cada golpe aplicado, fez-me sentir nauseada de ódio. Alguma coisa mais pesada, talvez uma bengala, fora usada com menos moderação nos seus ombros, provocando cortes tão fundos em alguns pontos que se via o brilho do osso numa das omoplatas. Pressionei um grosso chumaço de algodão delicadamente sobre o ferimento em pior estado e continuei o exame. O ponto no flanco do corpo, onde a marreta o atingira, tinha uma aparência feia, inchada e contundida, uma nódoa negra maior do que a mão de Sir Marcus. Costelas partidas, sem dúvida, mas também elas podiam esperar. A minha atenção foi atraída pelas áreas lívidas no pescoço e no peito, onde a pele estava enrugada, vermelha e com bolhas. Os rebordos de uma dessas áreas estavam chamuscados, rodeados por cinza branca. Diabos, o que fez isso? Marcos terminara as suas massagens e espreitava por cima do meu ombro com profundo interesse. Um atiçador de lareira em brasa. A voz era fraca e indistinta. Foi necessário um instante até eu perceber que fora Jamie que falara. Ergueu a cabeça com esforço, mostrando a razão para a sua dificuldade em falar. O lábio inferior estava profundamente mordido de um dos lados e inchado como uma picada de abelha. Com considerável presença de espírito, Sir Marcus colocou a mão atrás do pescoço de Jamie e pressionou a caneca de whisky nos lábios. Jamie encolheu-se quando a sua boca ferida ardeu com a bebida, mas bebeu todo o conteúdo da caneca antes de deitar a cabeça outra vez. Os seus olhos, apenas duas fendas ligeiramente toldadas de dor e whisky, mas ainda assim bem-humorados, voltaram-se para mim. Vacas? Perguntou. Eram mesmo vacas ou sonhei? Bem, foi o que consegui arranjar com o tempo que tínhamos, respondi, radiante de alívio ao vê-lo vivo e consciente. Coloquei a mão sobre a sua cabeça, virando-a, para inspecionar uma grande contusão na face. Estás com um péssimo aspecto, como te sentes? Perguntei, por força do hábito há muito tempo adquirido. Vivo. Apoiou-se com dificuldade sobre um dos cotovelos para aceitar com um sinal da cabeça uma segunda caneca de uísque das mãos de Sir Marcus. Achas que deves beber tanto de uma só vez? Perguntei, tentando examinar-lhe as pupilas em busca de sinais de concussão. Deixou-me frustrada ao fechar os olhos e inclinar a cabeça para trás. Sim, disse, devolvendo a caneca vazia a Sir Marcus, que a levou de volta em direção à garrafa do whisky. Bom, por agora chega, Marcus. Lady Annabel, ao reaparecer, como o sol no oriente, impediu o marido com um gorjeio pleno de autoridade. O rapaz precisa de um chá forte e quente, não de mais whisky. O chá vinha atrás dela num bule de prata, carregado por uma criada, cujo ar de superioridade natural não foi alterado pelo facto de ainda estar em camisa de dormir. Chá quente e forte, com muito açúcar, completei. E talvez umas gotas de whisky também, acrescentou Sir Marcus, tirando cuidadosamente a tampa do bule quando passou por ele e acrescentou uma generosa dose da sua garrafa. Aceitando com gratidão a chávena de chá fumegante, Jamie ergueu-a num tributo mudo a Sir Marcus, antes de levar o líquido quente cuidadosamente à boca. A mão tremia-lhe incontrolavelmente, por isso envolvia nas minhas para guiar a chávena. Novos criados trouxeram uma cama de campanha, um colchão, mais cobertores, mais ligaduras e água quente, bem como uma grande arca de madeira contendo os suprimentos médicos da casa. Achei melhor trabalharmos aqui junto à lareira, explicou Lady Annabel, na sua encantadora voz de passarinho. Há mais luz e certamente é o lugar mais quente da casa. Com uma ordem sua, dois dos criados mais robustos seguraram cada um de um lado as pontas do cobertor sobre o qual Jamie estava deitado e transferiram-no e ao seu conteúdo, sem solavancos, para a cama de campanha armada diante do fogo, onde outro criado atiçava laboriosamente as brasas empilhadas para a noite e alimentava a chama crescente. A criada que trouxera o chá acendia com eficiência as velas finas de cera nos candelabros de vários braços que havia sobre o aparador. Apesar da aparência de pintacilgo, Annabel obviamente tinha a alma de um sargento. Sim, agora que ele está acordado, quanto mais cedo melhor, disse eu. Tem uma tábua reta com cerca de 60 centímetros de comprimento, perguntei. Uma tira forte e talvez algumas varetas planas e direitas, mais ou menos deste tamanho, indiquei o comprimento com a distância de aproximadamente 10 centímetros entre os dedos. Um dos criados desapareceu nas sombras, como um gênio da lâmpada, para atender o meu pedido. A casa inteira parecia mágica, talvez por causa do contraste entre o frio assustador do lado de fora e o sumptuoso calor ali dentro, ou talvez apenas por causa do alívio de ver Jamie a salvo após tantas horas de medo e desespero. A mobília pesada e escura brilhava com o polimento à luz das velas, os objetos de prata reluziam em cima do aparador e uma delicada coleção de porcelana e cristal ornamentava a lareira num contraste bizarro com a figura ensanguentada e suja à sua frente. Nenhuma pergunta foi feita. Éramos hóspedes de Sir Marcus e Lady Annabel. Comportava-se como se fosse normal receber pessoas à meia-noite que sangravam no seu tapete. Ocorreu-me pela primeira vez que uma visita semelhante já devia ter acontecido antes. Um trabalho asqueroso, disse Sir Marcus, examinando a mão, esmigalhada, com um conhecimento adquirido em campos de batalha. E terrivelmente doloroso também, imagino. Ainda assim, isso não vai matá-lo, não é? Empertigou-se e referiu-se a mim em tom confidencial. Achei que podia ser pior, considerando o que ela me disse. Fora as costelas e a mão, não há ossos partidos. E o resto em breve estará curado. Eu diria que teve sorte, rapaz. A figura deitada na mão emitiu um resfolegar fraco. Suponho que posso chamar-lhe sorte. Pretendiam enforcar-me de manhã. Moveu a cabeça impacientemente na almofada, tentando olhar para Sir Marcus. Sabia disso, Sir? Acrescentou, avistando o colete bordado de Marcus, com o seu brasão trabalhado a fios de prata entre pombos e rosas. McCranagh sacudiu a mão, descartando aquele pormenor. Bem, se ele pretendia mantê-lo apresentável para o carrasco, foi um pouco longe demais nas suas costas, observou Sir Marcus, retirando o algodão ensopado e substituindo-o por uma nova compressa. Sim, ele perdeu um pouco a cabeça quando... Jamie esforçou-se para pronunciar as palavras, depois desistiu e virou o rosto para o lume, os olhos fechados. Meu Deus, estou cansado, disse. Deixámo-lo descansar até que o criado se materializou junto ao meu cotovelo com as talas que eu solicitara. Em seguida, peguei na mão ferida de Jamie com todo o cuidado, aproximando a luz do candelabro para examiná-la. Teria de ser imobilizado o mais depressa possível. Os músculos, magoados, já faziam os dedos dobrarem-se para dentro, como uma garra. Senti-me perdida quando vi a extensão dos ferimentos. Mas para ele algum dia poder fazer uso da mão novamente, tinha de ser tentado. Lady Annabel não se afastara durante o exame, observando com interesse. Quando coloquei a mão sobre a cama outra vez, ela adiantou-se e abriu a pequena arca de suprimentos médicos. Imagino que vai precisar de eupatório e talvez de casca de cerejeira, não sei. Olhou para Jamie com ar de dúvida. Sanguessugas? O que acha? A mão, bem cuidada, pairava em cima de um pequeno recipiente tapado e cheio de um líquido escuro. Estremeci e sacudi a cabeça. Não, creio que não. Pelo menos por agora. Do que eu realmente precisava. Por acaso tem algum tipo de opiáceo? Ajoelhei-me ao lado dela para examinar o conteúdo da caixa. Tenho, sim. A sua mão dirigiu-se sem hesitação para um pequeno frasco verde. Flores de láudano, leu o rótulo. Serve? Perfeito. Aceitei o frasco com gratidão. Muito bem, disse eu energicamente a Jamie, despejando uma pequena quantidade do líquido de cheiro forte num copo. Só tens de ficar sentado o tempo suficiente para engolir isto. Depois vais adormecer e permanecerás assim bastante tempo. Na realidade, eu tinha dúvidas sobre a prudência de administrar láudano depois de todo aquele uísque. Mas a alternativa, reconstruir aquela mão enquanto ele estivesse consciente, era impensável. Inclinei o frasco para despejar um pouco mais. A mão esquerda de Jamie, no meu braço, impediu-me. Não quero drogas, disse com firmeza. Talvez apenas mais uma pequena dose de uísque. Hesitou, a língua tocando no lábio mordido. E talvez alguma coisa para morder,